Saint Laurent. F dá pra ver pela sua postura que tu fala mentira. Ele é puta de mídia, escravo da máquina, tu vive por curtir. Você pra sempre vai ser a sombra daquela vadia. Enquanto você não mudar essa sua postura de merda, sem coração nada me afeta. Acho que eu perdi há muito tempo esse sentimento. Só ligo pra bala na garrafa dissolvendo. Minha mente tá um frasco com os danos que tem muito tempo. Foda, ela quer fuder no hard mode. Comprimidos no copo dissolve, me deixa dope. Você sabe quem que faz a onda? Tenho que largar os vícios e essa merda me assombra. Cheio de sangue, sugas na minha bota. Eles querem ver minhas falhas, não desejam minha vitória. Se falar mais é só lorota. Dá pra ver pela sua postura que tu fala mentira. Ele é puta de mídia, escravo da máquina, tu vive por curtir. Você pra sempre vai ser a sombra daquela vadia. Enquanto você não mudar essa sua postura de merda, sem coração nada me afeta. Acho que eu perdi há muito tempo esse sentimento. Só ligo pra bala na garrafa dissolvendo. Minha mente tá um caos com os danos que tem muito tempo. Foda, ela quer fuder no hard mode. Comprimidos no copo dissolveu, me deixa dope. Oh my god, você sabe quem que faz a onda? Tenho que largar os vícios e essa merda me assombra. Cheio de sangue, sugas na minha bota. Eles querem ver minhas falhas, não desejam minha vitória. Fala, mas eu sou lorota. Dá pra ver pela sua postura que tu fala mentira.